6. É isso, boiagezinho novo! Remix que a gente fez de Bebu Silvete e Spring Rain, que já era o nosso BG antes, né? A gente só mixou serviço de primeira da equipe da Sense. Max sabe com você por aqui. No próximo bloco tem Manic Street Preachers, tem Arctic Monkeys. E pra começar, uma música que é pra começar no sentido literal de tudo, porque foi a primeira música que a gente tocou aqui na Sense, quando a Sense iniciou as transições ainda meio precárias, lá no meio de 2016. Não faz tanto tempo assim, mas a gente ainda tinha nessa época uma transmissão em fase de testes. A gente só começou mesmo com a transmissão 24 horas por dia em outubro. Mas lá para junho ou julho a gente tinha as transmissões de testes. A primeira música que a gente transmitiu foi justamente o Pulp com Disco 2000, que é a que a gente vai tocar agora. Até já! Porque o microfone, eu sempre tenho uma grande atração pro microfone. Vai lá, rapaz. Oh. Muito bem. By the fire. public life, I have always tried to do what was best for the nation. I have never been a quitter. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. Meu Deus, que bloco! Som do Arctic Monkeys com Are You Mine? Through an open space in my mind when she's not right there beside me. É bem bacana esse som, na minha opinião, é o melhor som do AM de 2013. Mas esse bloco também é difícil. Ele, apesar de ser ótimo, apesar de eu adorar o Arctic Monkeys, eles tiveram que concorrer com Manic Street Preachers e Disco 2000. Manic Street Preachers, a gente tocou The Love of Richard Nixon, que é da coletânea Lifeblood, foi gravada para essa coletânea de 2004. E lá no começo a gente tocou Disco 2000, do Pulp, do álbum Different Class, clássico de 1995, a primeira música que a gente tocou na Sense, ainda na fase de testes. Que gostoso! E vai participando, www.sensecast.org/contato, para você participar a qualquer momento. www.sensecast.org/símbolo do jogo da velha, chat, para você entrar direto no chat, ou então entra lá no site, no portal, e abaixa um pouquinho que você já vai encontrar o Sense Chat. Mídias sociais, @sigasens no Mixcloud, Twitter, Facebook, Instagram e tudo o que importa. BGzinho novo, Sente Só, versão remix que o pessoal aqui da Sense fez do Bebu Silvete, que era o nosso BG, é um dos mais utilizados pela gente, né? O pessoal perguntava sempre qual música era essa, é o Bebu Silvete com Spring Rain, a gente remixou ela, olha isso. Ficou viajante, fala aí. Continua na Sense que tem muita coisa boa até já.